Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico e progressivo todas as semanas na clareira da floresta. E começamos com Elton John, no programa desta semana. Elton John, em 1968, num álbum que só conheceu a luz do dia durante este ano, durante o Record Store Day de 2021, o registro Regimental Sergeant Zippo, que escutámos, aliás, a faixa título deste álbum. Álbum de cariz mais psicadélico, muito próximo do som dos Beatles e até da ideia de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band por parte de Elton John. Este disco ficou guardado na gaveta, era para ter saído em 1968, não saiu, e assim o álbum de estreia de Elton John acabou por ser Empty Sky, de 1969. Já vamos regressar a este disco mais ao longo da Floresta Encantada desta semana, e Elton John também a rodar por estes lados, porque ele foi cabeça de cartaz do Festival de Vilar de Mouros de 1971, a primeira edição, que aconteceu nos dias 7 e 8 de agosto na aldeia de Vilar de Mouros, em 1971. Faz então esta semana 50 anos que aconteceu este festival, festival importante na história da música em Portugal, para as artes em Portugal, especialmente antes da Revolução de 1974, considerado não só pela crítica nacional, mas também pela crítica internacional, como o Woodstock português, já que levou a toda uma geração muitos dos sons que faziam na época. Teve dois cabeças de cartaz internacionais, Elton John, que abriu a Floresta Encantada de hoje, e também Manfred Mann. Mas teve muitas propostas nacionais e que estavam em linha com muito daquilo que chegava dos Estados Unidos e do Reino Unido. Apesar de ainda se viver em ditadura, os relatos da época de facto contam que foi um fim de semana de muita liberdade por todos os jovens que foram até Vilar de Mouros na época. Um festival que também contou, por exemplo, com uma noite de fado a cargo de Amália Rodrigues e ainda do Ouro Negro, isto fora do cartaz principal de Vilar de Mouros, que recebeu, por exemplo, bandas como o Quarteto 1111, os Pop 5 Music Incorporated, Sindicato, também os Mini Pop, os Celos, entre outras bandas. Por isso mesmo, vamos recuperar aqui alguns destes nomes portugueses, algo esquecidos também no tempo, alguns com reedições mais recentes, outros nem por isso, mas que vale a pena recuperar para a emissão desta semana da Floresta Encantada, em que assinalamos os 50 anos de Vilar de Mouros, que recebeu cerca de 30 mil pessoas, não só público nacional, mas também público internacional, muitos hippies que na época se deslocaram de vários países europeus até Portugal para assistir a este festival. Vamos continuar na Floresta Encantada com os Objetivo, uma banda que nasce a partir dos Ecos, outro grupo fundamental nacional de finais dos anos 60 e inícios dos anos 70. A primeira formação dos Objetivos tinha, por exemplo, Zé Nabo no baixo, que depois seguiu para imensas outras bandas nacionais. O primeiro registro dos Objetivos é de 1969. Na verdade, os Objetivos só lançaram um EP e alguns singles. Saiu depois, em 2019, a coletânea Out of Darkness Anthology 1969-1972. Vamos ficar então com os Objetivo, uma banda com um som mais pesado, próximo, por exemplo, de uns Deep Purple da época, de inícios dos anos 70, psicadelismo um pouco mais hard na Floresta Encantada. Com os Objetivo, viajamos até 1972, até ao single Music Out of Darkness, e por que não, vamos ouvir as duas músicas de seguida. São os Objetivo, banda portuguesa que atuou no Festival de Vilar de Mouros em 1971, tocaram aliás nos dois dias do festival, a 7 de agosto e também a 8 de agosto.

A Floresta Encantada a viajar no tempo 50 anos até à primeira edição de Vilar de Mouros aconteceu nos dias 7 e 8 de agosto de 1971 e estivemos com os Objetivo, uma das muitas bandas nacionais que tocaram em Vilar de Mouros. Escutámos dois singles de 1972 por parte dos Objetivo, Out of Darkness e Music, aliás, Music primeiro e Out of Darkness, dois singles lançados em 1972. Vamos seguir com outra banda que atuou com enorme sucesso no Festival de Vilar de Mouros, pelo menos são os relatos da época, são os Mini Pop, uma banda que no título diz tudo, é pop e são crianças. Os elementos da banda nasceram em 1969, a banda, aliás, nasceu em 1969 no Porto, com crianças entre os 7 e 11 anos de idade. Foram uma das bandas marcantes da música popular portuguesa finais dos anos 60, uma banda composta por três irmãos barreiros que depois viriam a fazer história também no futuro na música nacional: Mário Barreiros, Eugénio Barreiros, Pedro Barreiros e também Abílio Queiroz. Os Mini Pop iriam evoluir mais tarde para os Já Fumega, mas no seu percurso de enorme sucesso, por exemplo, a registar a participação em 1973 no Festival RTP da Canção com a faixa Menina de Luto, uma composição de António Sousa Freitas e Carlos Canelhas, e vamos recordar precisamente esta faixa dos Mini Pop, Menina de Luto, uma faixa interpretada pelos Mini Pop já após a sua passagem pelo Festival de Vilar de Mouros. A banda atuou no segundo dia de Vilar de Mouros, a 8 de agosto de 1971. São os Mini Pop com o tema que integrou o Festival RTP da Canção de 1973, Menina de Luto. Sem rosas na boca, menina tristeza de vida tão pouca. Menina bonita, deixada na vida, em mágoas e sonhos perdida. Em sonhos perdida, perdida na rua, menina tristeza tão cheia de lua. Tão cheia de lua, mas de alma vazia, menina sem noite nem dia. Canta, canta, menina tristeza, chama-te a liberdade. Menina bonita, sem canto e criado-me, não sejas nunca saudade. Canta, canta, menina tristeza, chama-te a liberdade. Menina bonita, sem canto e criado-me, não sejas nunca saudade. Menina tristeza, sem rosas na boca, menina bonita de vida tão pouca. Tão cheia de lua, mas de alma vazia, menina sem noite nem dia. Canta, canta, menina tristeza, chama-te a liberdade. Menina bonita, sem canto e cuiabe, mas não sejas nunca saudade. Canta, canta, menina tristeza, chama-te a liberdade. Menina bonita, sem canto e cuiabe, mas não sejas nunca saudade. por esta encantada com algumas das bandas nacionais que fizeram a história do Festival de Vilar de Mouros em 1971. Foi a primeira edição do Festival de Vilar de Mouros, aconteceu nos dias 7 e 8 de agosto de 71 e foi também o primeiro festival a acontecer em Portugal, ainda antes da Revolução de Abril, e por isso mesmo também tem um significado muito importante esse fim de semana que foi vivido com muita liberdade e liberdade de expressão como nunca antes se vira em Portugal. Estivemos primeiro com os Mini Pop, com a música que integrou o concurso do Festival RTP da Canção em 1973, Menina de Luto, e entretanto o prog pesado dos Psico, banda portuense que nasceu das cinzas dos Espaciais. A banda mudou de nome para concorrer a um concurso de música moderna no Porto, o concurso académico de música moderna. Concorreram como Espaciais, não venceram e decidiram concorrer com outro nome, neste caso como Psico, e dessa forma também os Espaciais terminaram. O grupo participou então em Vilar de Mouros, tocaram no primeiro dia do Festival de Vilar de Mouros, infelizmente não conseguiram tocar no segundo dia do festival, a 8 de agosto, porque um dos músicos dos Psico não estava presente. A banda dura até meados dos anos 70, no entanto só lançam um single, as composições Als e Epitáfio, e acabámos de escutar precisamente a faixa Als do primeiro e único single dos Psico. A banda terminou pouco depois da edição deste single e esta música Als é para já a única faixa que tem uma edição mais recente, digital, saiu na biografia do Pop Rock há alguns anos. Vamos seguir em frente com outro dos nomes que integrou o cartaz do Festival de Vilar de Mouros em agosto de 1971, há 50 anos, e seguimos com uma das bandas mais populares da época, os Pop 5 Music Incorporated, uma banda que chegou mesmo, por exemplo, a gravar em Londres, nos estúdios Pai, entre 1971 e 1972, uma banda que cruza o psicadelismo, o prog e o funk, e que tem no som do órgão Hammond, tocado por David Ferreira, uma característica muito especial toda a sonoridade dos Pop 5 Music Incorporated. Vamos escutar primeiro a faixa Orange e depois Page One. São, aliás, dois clássicos grandes dos Pop 5 Music Incorporated, a banda formada ainda em finais dos anos 60 e que integrou o cartaz então de Vilar de Mouros em 1971. Atuaram nos dois dias do festival, nos dias 7 e 8 de agosto, há 50 anos. Pop 5 Music Incorporated. A Floresta Encantada, com dois temas cruciais no percurso dos Pop 5 Music Incorporated. Primeiro, Orange, e entretanto, Page One. Os Pop 5 Music Incorporated, uma das bandas que passou por Vilar de Mouros em 1971, nos dias 7 e 8 de agosto de 71, há 50 anos, e que estamos hoje a assinalar precisamente a passagem desses 50 anos aqui na Floresta Encantada. Vamos ficar com outro nome que passou por lá, por Vilar de Mouros, os Sindicato, um grupo um pouco diferente, mais jazzístico, mas uma banda que integrou uma série de músicos que viriam a fazer parte de outros projetos nacionais. O Sindicato foram um verdadeiro laboratório para outros músicos, como por exemplo Júlio Gomes ou Edmundo Falé, que passaram pelos Ecos e Conjunto Mistério, também Rão Quiau, Vítor Mamed de Chinchilas, Quarteto 1111, Necas, que integrou, por exemplo, o Quarteto 1111 no primeiro LP, Jorge Palma, que também tocou teclas e cantou nos Sindicato. Faziam um cruzamento entre o rock e o jazz, tocaram em Vilar de Mouros, infelizmente não recolheram muitos aplausos na época, segundo os relatos desse concerto em Vilar de Mouros, porque viajavam mais pelo jazz e menos pelo rock, mas acabam por ser um grupo fundamental para percebermos também a evolução de outros projetos nacionais na área da pop rock em Portugal. Vamos seguir com um tema que é, na verdade, uma versão instrumental, Flor Sem Tempo, para os Sindicato, uma banda que terminou a carreira em 1972, pouco tempo depois da atuação em Vilar de Mouros. Esta chama-se então Flor Sem Tempo, são os Sindicato na Floresta Encantada de hoje. Calmas, é o renascer do universo e paz. célula gigante que brilha de manhã. É o próprio sol que ao nascer nos anima e aquece. Se a todas as manhãs se seguem tardes calmas, é o renascer do universo, de uma nova geração. A Floresta Encantada a assinalar os 50 anos sobre a primeira edição do Festival de Vilar de Mouros. Aconteceu em agosto de 1971 com uma série de bandas nacionais e também dois nomes internacionais, e já lá vamos. Em relação aos nomes nacionais, última sequência, primeiro com os Sindicato, um grupo mais jazzístico que atuou no primeiro dia de Vilar de Mouros, no dia 7 de agosto. Escutámos a faixa Flor Sem Tempo, e entretanto o Quarteto 1111, talvez o nome maior do psicadelismo nacional dos anos 60 e 70, com José Cid à cabeça. Escutámos a faixa Gens de 1969. O Quarteto 1111 atuou nos dois dias do Festival de Vilar de Mouros, nos dias 7 e 8 de agosto de 71. Vamos seguir para os nomes internacionais do Festival de Vilar de Mouros, primeiro com Manfred Mann, cabeças de cartaz, no dia 7 de agosto, em Vilar de Mouros. Os Manfred Mann, uma das primeiras bandas da chamada Invasão Britânica, as bandas de grande sucesso comercial do Reino Unido, que depois transbordou também para os Estados Unidos, esse êxito comercial deste novo som, rhythm and blues e rock and roll. Os Manfred Mann que tiveram vários momentos no seu percurso, várias evoluções. Aquela que vamos destacar hoje na Floresta Encantada pertence ao momento Manfred Mann Chapter 3 e precisamente ao registro do primeiro álbum desta nova fase, mais relacionada com o jazz e o jazz experimental. Um disco que não tem guitarras, mas sim mais teclados e secção de sopros. Este disco saiu em 1969 e na Floresta Encantada escolhemos este álbum porque, de certa forma, vai representar o género de som que os Manfred Mann mostraram em Vilar de Mouros em 1971. Vamos então escutar One Way Glass, é uma das canções que integra o registro Manfred Mann Chapter 3, que saiu em 1969. sleep still in your eyes. You see the shadow of the sun above my mind. I know that only you can help me now. Purple clouds floating rain, yesterday has gone, and a dandelion dies in the wind. But a dandelion sighs, and it tries to tell the wind that crying's not a bad thing, worrying is a sin. If they sent a cloud from heaven, I would ride into the skies to escape all of my troubles. A Floresta Encantada, hoje a recordarmos os 50 anos sobre a primeira edição do Festival de Vilar de Mouros, aconteceu em agosto de 1971, crucial por ter acontecido num primeiro momento antes da Revolução de Abril de 74, mas também por ter trazido alguns nomes internacionais a Portugal, à pequena Vila Minhota e, claro, uma série de nomes nacionais que já rodaram nestes últimos minutos o Festival de Vilar de Mouros, descrito também como música moderna para a juventude, e atraiu cerca de 30 mil pessoas à Vila Minhota de Vilar de Mouros nesse fim de semana em agosto. Primeiro, estivemos na Floresta Encantada com o Manfred Mann, com a faixa One Way Glass, para o registro de 1969, Manfred Mann, Chapter 3, e entretanto passámos para Elton John, ele que abriu a Floresta Encantada de hoje, vai fechá-la. Viajámos outra vez até 1968, até ao registro que nunca foi editado por Elton John, só neste ano, durante o Record Store Day, o álbum mais psicadélico, que tem como título Regimental Sergeant Zippo. Escutámos uma das faixas desse trabalho, Dandelion Dies in the Wind. E para fechar, ficamos com uma música ao vivo, captada em Nova Iorque em 1970, para mostrar como terá soado mais ou menos Elton John em concerto em Vilar de Mouros. Terá sido mais ou menos assim. Bedside of the Moon, Elton John, em 1970, em Nova Iorque. No ano seguinte, em 71, seria um dos dois nomes internacionais do Festival de Vilar de Mouros. Em agosto de 71, Elton John tocou no segundo dia, no dia 8 de agosto. A fechar então a Floresta Encantada, toda ela dedicada à primeira edição de Vilar de Mouros há 50 anos. Elton John, Bedside of the Moon, ao vivo em Nova Iorque, em 1970. I'd like to introduce at this point my band, Nigel Olsen on drums and backing vocals, and Dean Murray on bass guitar and backing vocals. So, there you go. Who's on my line? Who's on my line? Who's on my line? Who's on my line? Who's on my line? Who's on my line? Who's on my line? Who's on my line? Who's on my line?